Entre espinhos e rosas, eu sei que esse mundo é foda. Ser rejeitado pelos boys fechando a porta. Fracasso eu não tive, mas meu sentimento é de ouro. Poder ralar o dia inteiro sem desgosto. Não quero que estejam pena de mim, mas só um motivo pra me fazer sorrir. Moleque de rua, tem três opção: estudo, droga ou trabalhar com coração. A esperança foi lacrada e o tempo fechou na minha alma. Só sobrou sofrimento e dor. Zona norte, interior do Paraná, canto de felicidade. A polícia deita e rola em cima da humanidade. Cometa e esforça a sociedade. Quer me ver fudido e me exclui com um olhar de bandido. Cansei de guardar voto e rancor, porque o filho da puta do político me deixou. É quente mesmo, tio, eu tô ligado qual é que é. Uma pá de mana aí que se grandece, né? Só porque tá montado no Audi A4, banco de couro, teto solar e o vidro esse filmado, menor não tá nem vendo. Mete a cara mesmo, canhão na cinta, tá pronto pro arrebento. O sistema deu a brecha que a sociedade queria. Levou mais um irmão, sim, que covardia. Covardia é o governo que não investe no meu povo, morrendo pouco a pouco de fome e desgosto. Gosto louco é nós e não a vida, morou, né, irmão? Humildade prevalece nessa quebra, né, não? O crime não admite falhas, não, irmão. O crime não me deixa sorrir na ilusão. Porque será que várias invejas impenetrou? O fruto da justiça pode estar em suas mãos. O aspecto hoje foi meio arrogável, com Deus no coração, mas a voz do diabo. Família passageira, onde tudo é o limite, aonde a face da ternura não existe. Moleque com 8 anos, escopeta de presente, chinela amarrado com prego, balá, dudum e vários pente. Hoje eu escutei o vento que me tenebrava, aonde a chuva se cicatrizou a lágrima. Vendo a senhora vestido de branco, seu filho abençoado, ó meu Deus, pelos anjos. No fim da trilha Deus resiste mostrar o amor, no lugar tristeza onde a face é da dor. Pensar em um sonho, várias pedras em seu caminho, é como a escada que não faz você subir sozinho. De forma diferente eu vou me aproximando, sem sangue no chão, ou a vítima com fogo dos olhos, amante de quem chora após a quebrada em grito, deixando para o mundo louco e sofrido. Aonde o sol aquece a sua alma, insola a pergunta de quem pede esmola com calma. Rio de lágrimas sobre a pomba branca que iradia paz, amor, arrancando o ódio do sofredor. É, senhor, infelizmente quem promove a guerra não existe um pouco de amor. Salve, formação do rap, é nós que tá aqui, acordei filhos da noite, pra somar, pra narrar, pra falar que no inferno não há amor. Porque o próprio homem destruiu quando inventou as armas, projétil de bala são normal. Despreparo os robozinho, comandado do estado é normal. Vai tremer quando o moleque tiver com 15. Vai tá abrindo o peito de ferme com a R15. Só corre louco atrás dos malotes dos ouro e vai pras avenidas mostrar que é criminoso. Saca do 38 e dá voz de assalto. E se desacreditar, vai ter crânio voando pro alto. É só crime no continente sul-americano. Droga e arma que desce do território colombiano. Também vem do Afeganistão, de qualquer lugar. O crime segue, o sangue escorre nas quebras. Assassino de matraque, vários, três janelas. Pilantra vai morar mais cedo debaixo da terra. Plano incorreto, loucão, pau no cu do sistema. Não adianta tentar nos calar com suas algemas. E nas quebradas a fumaça sobe no meio do mato. Mais um X9 que foi carbonizado. E os traçantes cortam o céu da madrugada. A bala perdida faz mais uma vítima na quebrada. E segue, prossegue a guerra urbana, manchando com sangue a trajetória humana. Menina estuprada, violentada pelo safado, que vai cair dentro dos prédios concreto e aço. Vai ser linchado, sufocado pela camiseta. Lugar 213 é junto com o capeta. Aqui no inferno não existe o amor. Perdão é só depois de morto. Morou, morou, morou.